Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Fazer o rastreio precoce é a melhor forma de prevenir e curar o cancro da mama. O Seixal Saudável dá-lhe hoje todas as informações sobre esta doença. Os esclarecimentos são feitos pela médica Joana Paiva, bem como por uma sobrevivente num programa conduzido por Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O cancro da mama é o tumor maligno que mais afeta a mulher em Portugal. Como tem evoluído esta doença? Esta doença tem evoluído de uma forma bastante positiva. Os dados que temos atualmente são que há cerca de 110 casos em cada 100 mil mulheres na União Europeia por ano, e destas apenas temos uma taxa de mortalidade de 25 em cada 100 mil. E segundo os dados da Direção-Geral de Saúde em Portugal, temos uma taxa de mortalidade de 11,8 atualmente, e tínhamos há cerca de 10 anos 14,3%, o que mostra uma evolução bastante positiva. A meta para 2010, segundo o Ministério da Saúde, são os 10%, e estamos quase lá, felizmente. Temos também que a taxa de sobrevivência é bastante boa, com 83% das doentes vivas aos 5 anos. No Conselho do Seixal, embora seja um conselho em que a principal causa de morte é a neoplasia, temos 22,5% de mortes, temos também dados favoráveis relativamente à sobrevivência. Quais são os sintomas mais comuns? Os sintomas do câncer da mama são, em fases iniciais, muito, muito ténues. Podem se expressar apenas por um nódulo indolor na mama, sendo um nódulo doloroso presente apenas em 5% dos casos. Podemos também ter outros sintomas, como a retração da pele do mamilo, alterações da pele do tipo de eczema, corrimento mamilar, assimetria mamária, nódulo na axila e outros sintomas mais tardios que aparecem numa fase avançada da doença, como ulceração da mama ou sintomas causados por metástase, como dores ósseas, sintomas pulmonares ou hepáticos. Que cuidados se devem ter para detectar precocemente a doença? De acordo com a Direção-Geral de Saúde e a Associação Americana para os Serviços Preventivos, o principal rastreio deve ser feito com mamografia de 2 em 2 anos e em mulheres dos 50 aos 69 anos. Fora destas faixas etárias, é um pouco mais controverso, e em mulheres de 50 anos ou com mais de 70, deve-se ponderar caso a caso e de acordo com os fatores de risco, explicando às mulheres os riscos e os benefícios de realizar o rastreio. E temos também já estudos que pensam aumentar a idade do rastreio aos 74, mas ainda não há evidência de que isso seja realmente de que se deva fazer. O autoexame da mama, que também é outro assunto controverso, deixou de estar recomendado após um estudo em 2001 ter demonstrado que este exame não diminuía a mortalidade e aumentava os exames desnecessários e causava bastante ansiedade às mulheres. Para além disso, sabemos também que as próprias mulheres podem fazer algo pela sua saúde, havendo fatores protetores que ajudam a prevenir o cancro da mama, como ter o primeiro filho antes dos 30 anos, fazer atividade física regular, evitar o consumo excessivo de álcool e evitar o excesso de peso, sobretudo após a menopausa. Temos ainda um subgrupo especial, que são as mulheres com risco aumentado. Gostaria de relembrar que apenas 5 a 10% dos casos de cancro da mama são hereditários, e nestas mulheres, que são mulheres que podem ter um ou dois familiares do primeiro ou segundo grau, por exemplo, uma mãe e uma tia materna, com história de cancro da mama e do ovário, porque estes cancros podem, por vezes, estar associados. Também uma história de familiares com cancro da mama de primeiro ou segundo grau com menos de 50 anos e uma história familiar de pessoas com múltiplos cancros. Estas doentes devem ter um aconselhamento genético e um rastreio precoce. Por isso mesmo, a prevenção precoce pode levar à cura. Exemplo disso é a Albana Ferreira, que está connosco em estúdio. Como é que descobriu que tinha cancro da mama? Muito simples. Estava, por acaso, em pé e passei a mão assim, sem sequer estar a contar com isso. Passei por passar. E senti um nódulo. Queixei-me à minha filha, e a minha filha foi que disse: tens que ir já à senhora doutora. A minha médica do posto, a doutora Maria da Luz, ela viu-me de imediato, mandou-me fazer logo uma mamografia que eu tinha feito em janeiro. Isto era maio. E eu tinha feito em janeiro, não tinha nada. E depois ela mandou-me fazer outra mamografia, e então acusou logo, o doutor que me fez a mamografia disse: vai de imediato levar o resultado à doutora. E eu fui, a doutora mandou-me para o hospital Garcia de Horta, para o doutor Paramés, e o doutor Paramés viu-me, assim que me viu, mandou-me logo fazer quimioterapia, 4 sessões de quimioterapia, e depois, após isso, fui operada. A quimioterapia, perdi logo o cabelo, que é o mais horroroso que a gente tem, mas pronto, também se passa, não é? E depois fui operada e depois em maio voltei a fazer quimioterapia e radioterapia. Fiz 30 sessões de radioterapia e mais 3 de quimioterapia. E depois, a partir daí, com a graça de Deus, tem estado tudo bem. O que é que sentiu na altura? Quando o doutor Paramés me disse o que eu tinha, fiquei assim um bocadinho chocada, porque o doutor Paramés é muito direto. Diz logo assim, o que é que a gente tem, assim, de repente. Mas depois, olhei para a minha filha e vi a minha filha a chorar. Não aguentei, assim, isto não é nada. Quando fui operada, depois, quando vim do hospital, já vinha bem, com a graça de Deus, pronto. Fiz então o resto dos tratamentos. Está tudo bem, graças a Deus. Que conselhos diria às mulheres que nos estão hoje a ouvir? Olha, diria que tivessem muita força, que isto não é nada, que não é nada daquelas coisas assim muito horrorosas. Não, isto passa. Isto é, a gente tem que ter força e ganhar a força de um lado e do outro para os familiares principalmente não sofrerem demais, porque eles é que sofrem mais que nós ainda. Eu nunca tive medo de morrer. Só sabe que eu tenho medo, é de sofrer. Mas também, com a graça de Deus, está tudo bem. É com este exemplo de força e coragem para enfrentar o cancro da mama que terminamos o programa de hoje. No próximo Seixal Saudável, vamos tentar perceber como é que a cultura pode contribuir para a saúde. Não se esqueça que o e-mail seixal.saudável@cm-seixal.pt está disponível para esclarecer dúvidas e receber sugestões. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.